E eu fui começar a gravar e travou. Olha só que beleza. Olá, pessoas e animais que podem estar ouvindo este podcast. Eu sou o Igor. Eu sou o Douglas. Eu sou o Gustavo. E estamos aqui gravando o primeiro Bunker 52, o podcast aqui. Essa bela iniciativa aí para nós amantes da cultura pop aí, das nossas queridas nerdices, HQs, jogos, filmes, séries. E como... drogas. E drogas também. E tudo que for possível. E também vale mencionar que a criação do podcast, até o nome do podcast, o Bunker 52, ele foi criado por um membro que ainda não está presente, por motivos pessoais, financeiros e acadêmicos, conhecidos como faculdade. Matheus. É relevante dizer que a equipe ainda não está fixa e que ainda vão aparecer outras pessoas nesse projeto, que serão apresentadas em breve. É, dependendo da quantidade de piadas idiotas que a gente ouvir, a gente vai expulsar. Tem isso também. Eu tô aqui hoje, mas amanhã eu posso estar sendo expulso e por ter falado alguma coisa muito pesada. Vamos ter as red flags aí. Então, Igor, fala um pouquinho de você, das coisas que você gosta, que você acompanha aí, pra pessoal conhecer. Vejamos, eu sou Igor, prazer, conhecido aí pelo nosso passarinho azul e entre outros jogos aí como Igofobia. Eu sou um grande entusiasta de jogos, principalmente se eles forem jogados online, e principalmente se forem de graça também, porque o nosso bolso não aguenta. Eu vou estar aqui mais conduzindo as notícias quando elas se tratam sobre jogos e, às vezes, sobre séries. Eu vou, claro, acompanhar todo mundo, mas a sugestão das notícias, principalmente de jogos, é comigo. E agora vamos ouvir a apresentação do Douglas. Bom, eu sou o Douglas. Inicialmente, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa relacionada a podcasts, mas nunca acabei tendo uma oportunidade e tudo mais, até que surgiu essa ideia. Eu sou um entusiasta de jogos também, de séries, de filmes, bastante também, consumidor de quadrinhos. No que diz respeito a jogos também, eu não fujo da questão da preferência por jogos online. E eu também gosto bastante de acompanhar séries de televisão, filmes, blockbusters e tudo mais. Então, e eu acho que a minha parte ficará mais relacionada a algumas análises dessas coisas. E eu passo a palavra agora para o nosso querido Gustavo. Bom, meu nome é Bergari, eu sou o cara mais rápido do mundo, só que não. Enfim. Meu nome é Gustavo e eu sou um grande entusiasta de quadrinhos, mas de cultura pop em si também. Gosto muito de jogo de jogos. Apesar de estar um pouco afastado devido a ser pobre e não ter um videogame novo. Mas sou muito fã de jogos, não sou muito pegado em jogos online, mas gosto bastante. E de cinema também, gosto muito de cinema, sempre tenho oportunidade de ver algum filme, resenhar, discutir, eu também tô aí. E é isso aí. Isso é, basicamente, se a gente tivesse que resumir assim, nós três em uma frase, seria basicamente nerds cagadores de regra. Acho que eu não poderia definir melhor. Com certeza, nerds cagadores de regra, problematizadores, mas por além de tudo, apaixonados. Acho que a maior paixão que a gente tem é reclamar das coisas. A paixão de todo mundo aqui. Depois de Breaking Bad. Ah, sim, depois de Breaking Bad. Então, vamos apresentar aí pro pessoal agora é... O que é o Bunker 52? O Bunker 52 surgiu aqui, entre uma ideia entre nós aqui, eu e Douglas, entre outras pessoas, estávamos no Twitter e pensamos, poxa, por que não fazemos um... preparamos um conteúdo novo? Eu já estava na sede de preparar um podcast sobre jogos, juntou com a sede do Douglas de preparar um conteúdo na internet sobre blogs, certo? O antigo plano do Bunker 52, eu tava na ideia de gravar algum podcast, porque eu acho, assim, essa mídia versátil que está em ascensão, né? E é isso. E aí decidimos, a gente vai começar aí com algumas notícias, mas só pra gente pegar o jeito disso aqui. E mais pra frente, uns conteúdos mais pautados, assim, uns conteúdos fixos, como a gente vai falar em específico de uma série, ou de algum jogo, de alguma saga de HQ, entre essas coisas. E eu também tenho esperança também de que a gente possa crescer de uma forma bastante interativa também com o pessoal que for consumindo o conteúdo, no sentido até mesmo de ajudarem nas pautas e de fazerem perguntas, para a gente poder criar um quadro de interação com perguntas ou com comentários e a gente possa responder esses comentários aqui. Então, a participação ativa do pessoal que for consumindo, né, esse conteúdo que a gente está produzindo aqui, para que isso possa ser produzido em conjunto, que eu acho que é uma coisa bem legal de fazer também. Ah, sim, exceto... Que rico. Num terceiro momento... Sim, tirando nesse episódio, nos outros a gente vai tentar sempre fazer uma leitura do feedback no final de cada episódio. Então, sintam-se livres para mandar aí na page do Bunker 52 no Facebook e por e-mail. Bom, como esse é um episódio piloto, nós não definimos uma temática específica para ele, mas nós trabalharemos com temas. A gente pretende falar de algumas coisas aí em episódios fechados sobre determinados assuntos. Mas por hora, como nós estamos fazendo um episódio piloto, nós faremos hoje alguns comentários sobre notícias relevantes da cultura pop e de entretenimento que foram surgindo essa semana, nos últimos dias. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer. Essa semana, como é que a gente define essa semana na cultura pop sem falar dele? O jogo esperado aí pelos infantes treinadores Pokémons, o Pokémon GO. O Pokémon GO foi lançado, ainda está sendo lançado lentamente essa semana, pois a Niantic Studio, ela não é uma empresa assim de grande porte, não estava pronta para lançar tudo de uma vez, está lançando lentamente, começou fazendo testes de tensão na Oceania, ali pela Nova Zelândia e Austrália, e oficialmente o jogo só foi lançado até agora na Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Claro que o pessoal aí tem dado uma burladinha e tem... Às vezes o servidor liga aqui no Brasil, mas até agora, oficialmente, dá pra dizer só isso. O jogo aumentou as ações da Nintendo em 8,84% e adicionou um valor de mercado de 7,5 bilhões de dólares. Gustavo, o que você acha sobre o Pokémon GO, pelo que você viu até agora na internet ou... pode ter chegado a jogar. Você chegou a jogar? Ainda não. Eu só acho que eu devia ter pensado nisso antes. Mas, na verdade, isso não era uma ideia muito nova, assim, com Pokémon. Na verdade, já tinham aplicativos de jogos de capturar monstrinhos, esse tipo de coisa, só que não era Pokémon. então não, nunca teve esse estouro gigantesco. Agora que vem com a Nintendo aí, acho que tá demorando pra Nintendo entrar no mercado de smartphones, né? Eles são um pouco mais tradicionalistas. E eles acabaram perdendo muito mercado no mercado de consoles, devido a grande exclusividade deles. Aí agora eles acho que acordaram pro mundo, colocaram o Pokémon aí e viram que deu um resultado assustador aí, gigantesco. E vamos ver, acho que talvez a Nintendo comece a investir mais no mercado mobile. Eu particularmente sempre fui defensor da Nintendo, independente dessa questão que existe com as plataformas de consoles, né, que é aquela questão do gráfico. Eu acho que um pouco desse tradicionalismo deles é uma coisa que pode ser positiva dentro do mercado no geral, porque eles trazem, querendo ou não, uma coisa diferencial do que a Microsoft e do que a Sony trazem também, né? Porque eles perdem mercado, obviamente, né? Porque os jogos multiplataforma que saem, quando sai PC, Xbox e PS4, acabam não saindo para o Nintendo, porque o Nintendo ele já tem um hardware limitado, exatamente. Ele tem um hardware limitado, mas dentro das limitações deles, eles, vamos dizer assim, que eles conseguem se virar. Eu, particularmente, sou um defensor da Nintendo. É que a Nintendo, o pessoal esquece um pouco quando for falar da Nintendo, que ela é a única empresa que tá aí até hoje, que é uma empresa que surgiu dos videogames, diferente da Sony e da Microsoft. Sim. É, até da Sony com aquela história do PS1 como um projeto cancelado da Nintendo, né? Que eu não sei se é verdade mesmo. Eles encomendaram com a Sony lá um projeto de console baseado em CDs que foi cancelado depois e que a Sony acabou aproveitando algumas coisas para desenvolver o PS1. Não sei o quanto dessa história é verdade. Mas eu também tive essa conversa com alguns amigos essa semana de que como que eu não pensei nisso antes, né? Porque é meio óbvio até você pensar num jogo de Pokémon do jeito que é feito, do jeito que é o Pokémon GO, onde você tem a Pokédex no seu bolso e que é o seu celular, que você pode usar isso pra batalhar, igual nos games de Game Boy, e enfim. É uma ideia boa, funcional, só que eu não considero inovadora, mas eu acho que é muito plausível que a Nintendo use o nome que eles têm e o nome que o Pokémon tem para ganhar dinheiro. Eu, pesquisando aqui, eu achei aqui que a Niantic, que está sendo encarregada de distribuir Pokémon GO, originalmente era parte da Google, e eles já têm um jogo de realidade aumentada online baseado em localização, que é o Ingress. Ou Ingress. Eu não sei muito bem sobre o que se trata o jogo ainda, mas não é uma coisa nova. Mas juntar isso com Pokémon, bom, eu nisso que a gente viu essa semana. Bem, então quem tava preocupado com a população mundial aí, pode esquecer, né? Porque depois de Pokémon GO, ninguém mais vai se produzir. Ah, sim, com certeza. Eu acho que é a primeira badalada do apocalipse, o Pokémon GO. Porque as notícias bizarras que estão Pokémon saindo GO e semana, o Pokémon e o pornô em realidade virtual, né? É, eu também. Eu acho que já a gente chegou no ponto que a gente ultrapassou o Matrix aí na questão de pessimismo quanto ao futuro da humanidade, porque já estamos piores. E aí as coisas mais relevantes que a gente viu na comunidade, assim, reflexo do Pokémon GO, foi o chefe de tecnologia da Amazon tentando jogar e percebendo que o servidor tava sobrecarregado, ofereceu ajuda quanto à questão de como, bom, para Niantic avisar como eles poderiam ajudar. Tivemos também algumas caneladas aí, como quando teve caso de jogadores de Pokémon GO que foram parar na delegacia. Tivemos uma notícia aí de que um jogador de Pokémon GO estava jogando. Poxa, essa apareceu no G1. Todo mundo aqui já deve ter visto a notícia do cara que apareceu. A mulher dele estava em trabalho de parto e ele estava ali capturando pokémons. Teve também o caso dos Estados Unidos lá, que tinha a gangue lá, a equipe Rocket. Porque no Pokémon GO tem as localizações onde você vai pra você ganhar item. Eu esqueci o nome correto agora, mas ele tem uma geolocalização que você vai, que você ganha especiais. Sim. Então eles usavam o Pokémon GO pra saber onde que o pessoal ia pra jogar Pokébola e usar o... fazer eu jogar o Bulbasaur pra ele. Bulbasaur. Isso que nem funcionou. Mesmo oficialmente no Brasil, né? Quando chega uma tecnologia não brasileira, eles vão ver o verdadeiro potencial. Eu acho que a internet não está pronta para o lançamento do Pokémon GO no Brasil. O Brasil não é capaz de sediar esse evento. E ainda tem o próprio Japão ainda, né? Mas não tá no... Pois é. O cara não tá pronto nem pra receber as Olimpíadas, imagina o Pokémon GO. O Pokémon GO nas Olimpíadas seria um fenômeno, hein? Cara, eu acho que eles estão esperando por conta disso mesmo. Porque não dá pra sediar dois eventos importantes ao mesmo tempo. Jogar contra os gringos aí. Pegar o Zikamon. Zikamon. Bom, ainda aí nas notícias da semana, agora mais no mundo das HQs, houve uma controvérsia aí quanto a mudanças no Homem de Ferro. Eu acho que o nosso amigo Douglas aqui, ou Gustavo, qual vai querer explicar melhor sobre esta polêmica? Bem, a Marvel tá lançando teasers da nova fase dela, que a Marvel agora lança quadrinhos por temporada, né? Agora vem o Marvel Now 2.0, que vem após Guerra Civil 2, e trouxeram grandes mudanças aí. Eles anunciaram muitas revistas e uma delas foi uma grande mudança no Homem de Ferro. Que a gente não sabe o que realmente aconteceu com o Tony Stark, mas quem vai usar a armadura vai ser a Riri Williams. É uma menina negra de 15 anos, que já apareceu na revista, já é um personagem fixo, só que agora ela foi consagrada como Homem de Ferro. Então isso deu um bafafá, como sempre tá nas redes sociais, quando tem mudança de etnia ou de personagem, coisa que acontece desde os anos 40, vamos assim dizer. O que eu acho que o que fica de interessante nessa questão é que de uns tempos pra cá a Marvel vem apostando um pouco nisso, né? A gente tem a Thor aí, que tá vendendo bastante, né? Não sei se você tá acompanhando isso, se você acha que é uma HQ de qualidade, mas no geral a Marvel ela começou a apostar nessas mudanças. A gente tem um novo Homem-Aranha, que também é um garoto negro, e que ficam que essas questões, da maneira como elas trazem impacto aqui pro consumidor médio, digamos assim, até para pessoas que nem consomem HQs, mas que gostam, como a gente falou no começo aí, de cagar um pouquinho de regra, fica a questão de que isso é apenas um serviço para agradar determinada parte da sociedade, que são as pessoas que estão ligadas a essas questões de direitos humanos, de luta contra o racismo, de igualdade de gênero e tudo mais. Então a polêmica que se gerou em torno disso é que é um absurdo, digamos assim, uma garota jovem de 15 anos assumir o manto aí do Homem de Ferro, né, do Tony Stark, simplesmente pelo fato de que isso é um absurdo, por ser um absurdo, ponto final, e de que a Marvel está fazendo isso apenas para agradar uma parte aí dos seus leitores. E não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Como você mencionou, tem a Thor aí do Jason Aaron, que é um quadrinho excelente, e também deu bastante o que falar. O Miles Morales, que é o Homem-Aranha Negro, ele surgiu em 2011 também, no Universo Ultimate, com a morte do Peter Parker no Universo Ultimate, e o pessoal também reclamou bastante. E se você for parar pra pensar hoje, pegar o próximo filme do Homem-Aranha, tem muita gente pedindo pra ter o Miles Morales lá, devido às contratações de elenco. Então é uma coisa momentânea, e eu acho que logo o Tony Stark volta. Eu não sei se a Riri Williams vai continuar caso ele volte, mas espero que sim. Espero que seja um estágio de boas qualidades. E também tem muita coisa aí pra vir, né? Como tem o caso do Infamous Iron Man também, que vai sair, que é do Dr. Doom como Homem de Ferro, que é uma coisa que pra mim já não já fico meio suspeito, mais do que com a própria Hayley Williams, porque é uma ideia meio que reciclada, porque desde a Primeira Guerra Civil tentaram dar uma relativizada na vilania do Tony Stark. Aí em Reinado Sombrio o Norman Osborn usou a armadura do Patriota de Ferro e foi um vilão, e em Superior Homem de Ferro o Tony Stark era um vilão, e agora vai ser um outro vilão com armadura. E ainda mais o Doom, que eu acho que é um vilão com tanta identidade própria, eu não vejo por que ele tá usando a armadura do Homem de Ferro. E também, outra coisa mais preocupante para mim também, é uma revista aí que eles anunciaram, que é uma coisa muito confusa, que eu já não espero boa coisa. Não. Se chama US Avengers. É uma equipe de Vingadores onde se chama US Avengers e o líder é um brasileiro. Avengers assemble! Could you say that again into my phone? I want to make it my ringtone. Tem tudo pra dar certo. Ele vira a Mancha Solar, que é um X-Men brasileiro. E o estranho é que só foi ele entrar no S Avengers que o cara era negro e ele virou branco, cara. Chegou o Trump, lançou o Trump laser dele lá. E o cara que era brasileiro e branco virou americano. Brasileiro e negro virou americano e branco na hora. Make America Great Again, né? E nessa revista também tem uma Capitã América que também é negra. E no caso tem quatro Capitã Américas agora. Tem a Capitã América que é 2099, que também é uma mulher negra. E também e tem a Miss América, que é apenas no Luke Cage. Não. E aí o Sam Wilson também. Mais o Steve Rogers. Uhum. Então a gente tem quatro Capitã Américas, a gente tem um Homem de Ferro, uma Patriota de Ferro. Não é uma exclusividade da Hayley Williams estar assumindo um manto aí. Isso. Essa é uma iniciativa que a Marvel tem fazendo aí, que eu acho que eu apoio totalmente, que é desde a Miss Marvel, que é colocar minorias dentro das histórias, coisas que eram. Os quadrinhos sempre foram um grupo meio seleto, né? Desde os anos 40, que a gente tinha aquele nacionalismo, período pós-guerra e tudo mais, sempre teve aquele idealismo atrasado. E agora que a Marvel tá acordando um pouco pra vida agora e mostrando o mundo como ele realmente é, né? Porque se você for nos Estados Unidos, não se faz só de playboys, milionários, filântropos, né? Existe toda uma classe social abaixo, uma classe racial, uma classe religiosa. Eu acho bom essa galera se sentir representada. Mesmo porque quem compra. Quem interesse do pessoal é atingir o adolescente que vai no cinema e o adolescente comprar. E o adolescente quer comprar gibi, porque o cara que tá velho não vai ter tempo pra ver essas coisas. Então eu apoio totalmente. E quem não gostou é só não comprar. A Marvel não depende do seu dinheiro exclusivamente. Eu também, eu concordo. Particularmente eu concordo bastante, inclusive. Todas essas notícias que vêm em relação, não só da Marvel, como da DC também, em relação a essa questão de representatividade, eu sou bastante favorável a isso. Tem um ponto que a gente pode levantar também, que isso nada é pra sempre quando se trata de quadrinhos, né? Quem acompanha isso há, sei lá, há um mês, quem começou a ler quadrinho hoje já sabe que nada nos quadrinhos é pra sempre, que as histórias mudam, que os personagens mudam, é uma coisa versátil, porque senão a gente teria o mesmo Tony Stark de quando ele foi lançado até hoje, o mesmo Peter Parker. A gente vê o Peter Parker alternando aí, o Peter Parker pobre, o Peter Parker wannabe Tony Stark, né? Aquele Peter Parker bilionário. Mas tem o Peter Parker. Tem o Peter Parker clone, né? Então, no que diz respeito à representatividade versus identidade do personagem, eu acho que a primeira é muito mais importante, porque a primeira transcende o quadrinho, na minha opinião, transcende o quadrinho, que é uma representatividade. E não custa nada fazer isso, né? E não vai alterar em nada na vida de ninguém que gosta de consumir coisas, digamos assim, clássicas. E se não gostou também, não consome, né? Outra coisa que eu queria adicionar, que você falou, tanto da Miss Marvel quanto mais, existe uma capa, uma das capas da Guerra Civil 2 é a Carol Danvers segurando o Homem de Ferro, tipo, dando uma porrada, um regaço nele. Pra mim isso também é ótimo, porque isso tira da zona de conforto a questão dos quadrinhos. Eu tô gostando da nova fase também, da Capitã Marvel, e no geral eu acho que isso é uma coisa boa, só tem coisas boas pra trazer. Você contar que também os quadrinhos atualmente são uma mídia muito pouco lucrativa, é onde o pessoal vai ter liberdade pra poder falar o que quiser também. Se for depender do cinema, dessas coisas, a gente nunca vai evoluir de fato. Então é bom criar essas propriedades intelectuais aí, esses personagens, pra quem sabe daqui a uns anos eles dêem uma evidência maior. É, o próprio X-Men, a ideia da criação do X-Men como, como uma metáfora à questão do preconceito. Existe o X-Men hoje porque um dia pensaram em fazer algo que representasse aqueles que se excluem do que é visto como comum, normal. O X-Men hoje é uma outra coisa, mas a ideia principal do X-Men surgiu desse questionamento da ordem vigente aí. É, os X-Men surgiram no auge da luta racial dos anos 60, né? Tanto que o Magneto representava na época o Malcolm X e o Xavier, o Martin Luther King. São as suas inspirações básicas. Uhum. Sim, agora acho que a gente já pode pular pro próximo assunto, né? Que aí, ainda falando sobre a sociedade e como um todo, a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos passou uma resolução que defende a promoção, a proteção e o aproveitamento dos direitos humanos na internet. Isso condena qualquer país que pretenda barrar algum desses direitos para seus cidadãos na internet. Essa resolução diz que os mesmos direitos que a pessoa tem fora da rede, essa pessoa deve ter dentro da rede. O que garante, entre outros artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos, alguns como a liberdade de expressão. Isso é uma boa notícia porque, bom, é relevante aqui falar sobre isso, porque a internet aí apesar de estar aí por seus 30 anos, ficou mais popular aí há 20, mas ainda assim a internet é uma forma de... É um novo universo, assim, sabe? Que dá direito pra todo mundo de falar. Uma boa forma de discernir conhecimento, né? Então é... Olha, eu acho que isso é básico, né? Que nenhum estado aí, nenhuma nação, nenhum governante deveria ter um monopólio na internet, né, no que diz respeito ao que as pessoas devam ou não consumir dentro da internet, né, dentro, óbvio, da ética e moral cabível, né, porque a gente também não pode falar de questões de pedofilia e tudo mais. Bom, a gente sabe do que a gente tá falando, né? Eu acho que isso é uma coisa básica, mas eu acho que é um passo interessante. A ONU tá se posicionando dessa forma, porque parece que o mundo, vamos dizer assim, o mundo real esquece que a internet é uma ferramenta dentro do mundo real. Aqui no Brasil, bastante, a gente trata a internet como se fosse algo paralelo à realidade, e não como parte da realidade das coisas, né? E essa integração entre online e offline, ela é uma linha tão tênue que é praticamente inexistente. Então, se uma pessoa comete um crime dentro da internet, parece que esse crime, ele não tem tanto um valor, assim, vamos dizer assim, ele não é tão considerável como se isso fosse acontecesse na rua, né? Por isso que a gente vê tantos comentários a respeito de crimes em relação ao racismo, por exemplo, etc., que são menos importantes, porque podem ser apagados, eles podem ser vistos por qualquer pessoa, podem ser criados por perfis anônimos. Enfim, a internet, ela é parte do mundo real, ela não é uma coisa à parte do mundo real, ela faz parte. E a ONU reconhecer isso, reconhecer que dentro da internet as pessoas devem ter os mesmos direitos que fora da internet, eu acho que é um passo importante, eu acho que é um passo básico que já deveria ter sido dado há anos, porque não é em 2016 que houve o estouro do boom aí da internet no mundo, mas é um passo importante, sim, eu acho que é uma coisa bastante válida e que a gente tende a começar a ver a internet mais como parte da realidade e não como uma coisa fora do mundo real, digamos assim. É que o pessoal também não... Acho que nunca se deu conta agora nunca se falou tanto em interação digital como se fala hoje em dia, né? Você, hoje tudo é integrado, seu celular é completamente integrado com a sua casa, com sua casa integrada com uma rede social, algo do tipo. É, o modo de as pessoas trabalham hoje é totalmente afetado pela internet, o modo que elas se socializam, que elas se comunicam. E acho muito bom a ONU declarar isso como um direito mundial, porque é um acesso das pessoas à informação bruta, né? Se você barrar o acesso da pessoa à internet, a pessoa fica se desconecta do mundo. Ela realmente não sabe onde que ela está, o que ela deve fazer. Como vamos pegar, por exemplo, aí a Coreia do Norte, que não tem acesso nenhum à internet, e o pessoal vive alheio ao mundo afora, como se fosse fazer uma tribo de índios mesmo, assim. Então acho que é muito, extremamente importante ter meio que obrigatório o acesso das pessoas à internet. Mas porque tudo que vier de avanço de hoje pra frente vai ser relacionado à internet, à conectividade e à comunicação entre meios. Concordo. Eu também acho que a internet, na verdade, ela é uma expressão máxima de um meio democrático das informações, porque a internet ela é praticamente, digamos, o primeiro dispositivo aí de acesso às informações que permite com que você interaja de forma ativa com o que está acontecendo com o mundo, e não apenas mais de forma passiva, como foi com o rádio, com os jornais e com a televisão, né? Então ela é uma mudança na maneira de se interagir com o que acontece no mundo, tirando o caráter passivo da participação popular e levando isso para um caráter ativo, né? No que diz respeito a coisas boas quanto ruins também. Com certeza, na internet você não só recebe a informação, como você também exporta ela. Exatamente. Da sua casa, da sua mente. Uhum. É, o que estamos fazendo aqui agora, exatamente. Uhum. Tivemos aí nesse sábado, começando a transmissão aí meio-dia. O jogo começou aí uma da tarde, por esse horário, mas tivemos a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o nosso querido CBLOL. A final, que contou com CNB contra a INTZ, acabou com a INTZ vitoriosa. Ganhando 3 jogos contra 1 da CNB. CNB ainda conseguiu ganhar o segundo jogo, mas a INTZ conseguiu garantir a vitória nos dois seguintes. Tivemos 12 mil espectadores no estádio e pela primeira vez a final foi transmitida, assim como eu acho que foi a maior transmissão, se não a primeira, da Sport TV, o canal de esportes da Globosat. Douglas, o que você acha da primeira grande transmissão de esportes? Claro, já teve do Dota aí, mas o League of Legends é um fenômeno mais popular entre esportes. Eu acho que assim, empatado com o Counter-Strike Global Offense ultimamente. que você acha aí de esporte sendo transmitido em canais de esporte da TV fechada? Olha, eu acho uma coisa completamente sensacional. Isso a parte do meu interesse do League of Legends, eu joguei acho que até hoje umas 10 partidas na minha vida, mas ok, eu acho que é uma coisa sensacional. A televisão, que é essa coisa tão tradicionalista, tão rígida, tão não aberta a essa questão dos esportes até então, é reconhecer os esportes como algo além do joguinho de computador, né, do popular joguinho de computador. A transmissão feita no Sport TV 2 não deixou a desejar, foi uma transmissão com seriedade. O pessoal, provavelmente, eu acho que eles trabalham com isso, eu não conheço muito bem da comunidade. Eles fizeram um trabalho muito legal. Eu particularmente achei ótimo. Eu tá sentado na sala assistindo televisão e tá passando um campeonato de esportes e não estar no meu computador assistindo pela Twitch. Eu acho que isso é uma coisa, um passo gigantesco no que diz respeito ao Brasil, com o esporte especificamente. A gente tem outros países que já levam essa questão um pouco mais a sério, que já existem ginásios maiores que são mais preparados para receberem determinados tipos de público para esse tipo de evento. Mas eu acho que foi uma coisa muito, muito legal o evento em si, né? A maneira como foi o evento, se eu não me engano, foi lá no Ibirapuera, certo? Sim, sim, foi na arena do Ibirapuera ali. Tanto o evento quanto a transmissão do evento na televisão. E a premiação aí, né? Que foi de R$80 mil. E a vaga no International White Card, que é a competição que, se não me engano, leva até o Mundial de League of Legends. Exatamente. Da transmissão na TV, eu e meu grande amigo ali, MacGyver, estávamos falando sobre o... como a própria televisão, como uma mídia aí que se vê tendo que integrar a internet, fenômenos da internet, como será que vão receber no futuro? Já pensou uma transmissão de esportes na TV aberta? A gente vê, você vê seu jogador favorito aí que você acompanhava no Twitch no futuro. Gustavo, você tem algum jogador aí de esportes que você sabe de nome, que você acompanha aí? Como é que é? Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Não, mas você imagina assim o dia que você vê um jogador de esportes assim, ele parece o Faustão chamando assim, por exemplo. Ô louco meu, essa fera aí! Ô louco meu, essa fera aí, o grande jockster, vencedora do CBLOL 2016. Ô louco, bicho! Imagina aí como é que vai ser a integração do... se o esporte se tornar tão grande assim quanto esportes normais. Cara, eu não compro muito esportes, não conheço muito de LoL ou jogos do tipo. Você comentou que o LoL é o jogo mais jogado, eu não sei dizer se é isso também, porque eu acho que Dota 2 tem e StarCraft tem um grupo enorme, talvez são as maiores premiações. Mas lá fora já é um esporte, já é uma coisa bem mais séria, como o Dono mencionou. Já tem várias ligas, não só para jogos de MOBA, mas também como tem a EVO para jogos de luta, ou eventos de FIFA, Madden. São várias coisas que as empresas de games estão investindo agora. Então, eu acho isso muito bacana começar a evoluir aqui no Brasil, que antes tava só era um meio muito underground, assim, o pessoal, ninguém tinha uma ideia de como entrar, de como conseguir. E hoje parece que tá mudando, assim, você vê pessoas ao seu redor conseguindo entrar nesse meio. E tira um pouco daquele contexto da pessoa, né, que pra ser alguém na vida tem que, sei lá, arrumar um emprego e declarar imposto de renda, sabe? Acho que é muito legal dar a oportunidade das pessoas, sei lá, fazer algo que elas gostam como meio de vida. Acho isso muito bacana. E que tenha mais transmissões, que tenha mais espaço, TV aberta, TV fechada, teste mais estádios. Acho isso muito bacana a iniciativa. Sim, eu, por exemplo, só espero viver o suficiente pra ver aí um time de 32 pessoas e mais um commander de Battlefield 4, esse que é... essa deve ser uma das minhas sagas de tiro favoritas. que inclusive aí, traçando um paralelo, foi anunciada uma série de TV baseada no universo de Battlefield. Foi anunciada pela Paramount Television e Anonymous Content. Eles registraram o direito de transmissão de uma série de televisão dessa, que é uma saga de jogos que começou aí em 2002 e agora está sendo também cortada para uma nova mídia. O que vocês esperam aí dessa série? O que vocês acham? Acho que com o lançamento do Battlefield 1, provável que eles foquem na Primeira Guerra. Primeira Guerra eu acho que uma coisa bem inexplorada, assim, por ser algo bem rústico e já faz mais de 100 anos também. Acho que não está mais tanto no imaginário popular, mas se for fazer baseado nisso, acho bem bacana. Acho muito melhor do que esperar, será um conteúdo atual, com os Estados Unidos levando democracia para os outros países. Mas eu acho que se for sobre Primeira ou Segunda Guerra, pode dar uma coisa bem bacana, assim. Acho que porque a Segunda Guerra é um assunto muito revisitado, mas é sempre bacana. Mas se for focado na Primeira Guerra, pode dar uma puta série aí, um puta conteúdo histórico também bacana. Sim, particularmente a Primeira Guerra é a minha favorita aí, porque a gente teve muitas conjecturas, assim, a gente teve muita evolução científica e também é a guerra que mais matou gente na história. Tivemos batalhas que mataram muita gente no mesmo lugar. Uma guerra que começou quando a humanidade se viu com armas tão fortes que a gente teve que cavar o chão para se proteger de balas. E foi dali que surgiu, por exemplo, curiosamente, aí, a penicilina e a camiseta. Não sei se vocês sabiam, mas foi inventada na Primeira Guerra Mundial. Não sabia. É, porque eles precisavam se vestir rápido, assim. Ah, que legal. Porque assim, até então só existia a camisa. E aí precisavam de um jeito de se vestir rápido, assim, aí inventaram a camiseta. Várias outras coisas, assim, foram inventadas. O tanque de guerra aí e tal. Adolf Hitler. Adolf Hitler, que ficou monobola na Primeira Guerra também. Inclusive na mesma batalha que o nosso querido Tolkien, escritor de Hobbit e Senhor dos Anéis. Eu gosto de imaginar que foi o Tolkien que acertou o saco escrotal de Adolf Hitler. Eu gosto de imaginar isso, conjecturar isso. Ah, não. Eu prefiro acreditar que foi ele que jogou o gás mostarda. Aí, entre outras notícias aí, entre... Não, eu queria fazer um comentário a respeito da série do Battlefield. Ah, sim. Não, é que eu particularmente eu fico otimista pelo Anonymous Content tá por trás aí dessa questão, porque eles são os criadores aí do Mr. Robot. Então, eles não têm um currículo fraco aí por trás do histórico deles para no que se diz respeito a um desenvolvimento de uma série, né? Mr. Robot é uma série assim que particularmente eu acho que é uma coisa única dentro da televisão e que é tendo essa produtora de Mr. Robot por trás da série do Battlefield pode ver uma coisa muito legal aí pra gente consumir. E eu acho que também isso dá uma continuidade à maneira diferente como o cinema e a televisão vem interagindo com os jogos. Acho que 2016 foi um ano que a gente pode dizer que foi um marco, né, no que diz respeito ao cinema em relação aos jogos, e que isso pode também ter uma mudança no que diz respeito a como a televisão interage com adaptações com jogos, né? Eu li notícias aí de que o jogo que o filme do Warcraft até hoje foi o melhor filme baseado em jogos de videogame da história. Eu sou suspeito para falar, mas é uma notícia, é uma frase aí impactante, digamos. Não bem o melhor, mas foi o mais lucrativo até o momento, né? É uma coisa boa também, na verdade, né? Porque a gente só consegue ver desastres, né? Com jogos baseados, com filmes baseados em jogos. É uma coisa. Fez muito sucesso na China, né? Nos Estados Unidos ele não vingou tanto, mas na China foi um estouro. E ainda aí vale lembrar também que não vai ser a primeira série, o primeiro jogo que se torna uma série de televisão. Já tivemos aí as produções de Halo Forward Unto Dawn e Fall of Reach, que são as duas séries da saga, já estava no nome Halo. A primeira é bem assim, foi uma coisa para testar, mas Fall of Reach é muito boa, eu recomendo. Aí falamos do Mr. Robots, para a produtora Anonymous Content, que produz Mr. Robots, que vai estar nesse do Battlefield. Vamos já ligando aqui as notícias. Primeiramente, o Mr. Robot, se você ainda não assistiu, você tá aí carente de Game of Thrones, pensando na próxima série que você vai assistir. Depois de ler os livros do Game of Thrones, não, mentira, momento babaca aqui. Você pode procurar o Mr. Robot, uma série que foi lançada aí ano passado. A série te faz pensar, algumas pessoas aí dizem inquestionavelmente que é a melhor série atual dos Estados Unidos. Eu acho isso uma opção um pouco controversa. Ah, para. Ô, louco, tem Supernatural com 11 temporadas. Por isso que a gente tá falando de séries, né? É, a gente tá falando de obra de arte. Isso, acho que a gente pode cortar da edição final. Mr. Robot faz pensar em várias questões aí sociais, e entre elas tá a polêmica, assim, a polêmica não, mas eles lançaram o primeiro episódio da segunda temporada ontem por um período de horas e ficou online pra download aí o primeiro episódio da segunda temporada de Mr. Robots. E... pô, e aí, Douglas? Como é que você acha, assim... deles terem feito isso? Olha, eu acho que séries como Mr. Robot e Black Mirror... quando eles vão falar dessas interações sociais de alienação e de tecnologia dominando a nossa existência e tudo mais, eles sabem muito bem brincar com eles mesmos nesse sentido, porque você vê os nomes dos episódios de Mr. Robot são nomes com caracteres especiais, tem alguns discursos dentro da série. Eu não vou me alongar muito aqui para não cortar a experiência de quem ainda não conhecer, que queira assistir, mas que quem produz essas séries, eles têm que dar um jeito de brincar com isso, né, de poder interagir com isso de forma que fique contundente de que eles sabem de que eles estão criando mais uma produção cultural aí, digamos assim, tal qual como as outras. Então, o Mr. Robot, ele vamos dizer assim, que essa maneira como ele adianta o episódio... Metalinguagem. Isso, essa metalinguagem, até deles disponibilizarem isso antes do que todo mundo estava esperando, é uma forma deles darem uma chacoalhada no na maneira como a gente está acostumado a consumir as coisas e na maneira como as produtoras e como a televisão está acostumada a produzir as coisas, está acostumada a vender as coisas, está acostumada a fazer a propaganda das coisas. Então, eles contradizem a maneira com a qual as coisas são produzidas, mas eles têm noção de que eles estão dentro desse mercado também, que eles acabam não fugindo do vamos dizer assim, da produção mercadológica de coisas que estão dentro da cultura, né? Mas que eu acho que é bastante legal, eles conseguem chamar a atenção fazendo isso. Aquele site de divulgação do Mr. Robot, que tinha informações lá, que aí surgiu aquele boato, que eu não sei se é real, de que a galera conseguiu encontrar coisas dentro do conteúdo da página, que foram levando outras coisas. E foi um grande quebra-cabeças aí. Também não sei se é real, mas eu espero que seja, porque foi muito bem bolado. Pra quem não sabe, teve um site do Mr. Robot e aí o pessoal começou a achar, assim, dicas, e aí elas iam seguindo e caía em outros sites estranhos que dava mais dicas e mais dicas. E aí no final dessa trilha, depois de vários códigos e vários quebra-cabeças, as primeiras pessoas que chegaram ali no final dessa trilha foram premiadas com blusas e material promocional da série. Eu acho que esse foi uma forma muito, muito, assim, Foi uma metalinguagem muito boa, uma forma muito legal deles anunciarem a série, visto que... Sim, visto que é uma série ainda sobre hackear e essas coisas, é muito ligada com esse negócio de procurar falhas e esse tipo de... De atividade. Eu acho que basicamente eu poderia dizer que os produtores do Mr. Robot, eles interagem com esse espectador que eles sabem que são pessoas ativas. É aquilo que a gente tinha falado antes. A série interage com pessoas, né? E não com a televisão que transmite para pessoas. Isso acho que é uma coisa, já é um ponto positivo. É, porque eu mesmo trabalho com TI e Mr. Robot é a série mais próxima que eu decidi de um hacker de verdade, assim, pode ser nu e cru, assim, diferente dos anos 80 que o pessoal ficava digitando em dois teclados achando que hacker é mais rápido as coisas. Esse lance de lançar da hora. Esse lance de colocar um episódio online, primeiramente antes da TV, é todo corroborado com aquele tema anarquista que a série tem, né? De fuck the society. Assim como não tinha no trailer, tinha mensagens ocultas no trailer. E acho que é muito maneiro essa campanha, esse marketing de interação que ele tem. Não é uma coisa muito nova, assim. Acho que nos games já tinham bastante disso. Se vocês forem ver as campanhas de marketing do Halo, eles faziam coisas bem semelhantes. Só que para uma série de TV, assim, eu acho que é um passo muito adiante. Não só pela narrativa da série ser muito cinematográfica, de imagem, os personagens, roteiro e tudo mais, mas na maneira de como contar uma história, de como interagir, que é uma coisa totalmente diferente, totalmente fora das rédeas, assim, da TV também, que não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, dependendo do canal, é um pouco conservadora, aí tipo, é muito difícil ver uma série que toque em temas como esse, assim, como... No primeiro episódio, o cara falar que o Steve Jobs era um escravocrata desgraçado, sabe? Não é uma coisa que assim, normalmente você vê uma série de TV normal. Eu acho bem bacana se eles usarem novos meios de explorar o conteúdo que eles têm. Eles não estão confortáveis, né? Eles saem da zona de conforto da melhor maneira possível para poder interagir com as pessoas que eles sabem que são público-alvo deles. Na sua cara, e também eles te deixam um pouco mais alerta sobre interação social nas redes sociais, né? Tipo assim, mostrar que você não tá segura com o que você faz na rede só porque você tá atrás de uma tela. Mr. Robot faz você se sentir culpado por vários pensamentos, vários comportamentos, pelo que você compra, pelo que você consome, pelo que você faz na internet. Isso. Eu acho que... É uma série pesada, assim, mas é muito boa. Eu acho que é unânime aqui, né? Nós três recomendamos bastante essa série. E pra quem não tem conhecimento que tenha despertado interesse, eu acho que se você gostou de Clube da Luta e gostou de V de Vingança, você vai gostar de Mr. Robot. Ou se você não tiver gostado deles também, você vai gostar. Não, eu recomendo Supernatural. Melhor que Supernatural. Melhor que Supernatural. Na escala de Supernatural 10. Não, brincadeira. Dois Supernatural. Vai restringindo o público do podcast, né? Entre outras notícias aí de games, essas um pouco mais nicho, então escolhemos deixar pro final e mais rapidinhas. Nossa. Esquecendo. A notícia de Counter-Strike, que o Brasil venceu o Mundial na Alemanha. Isso, a SK Gaming, eles não foram só campeões, eles foram bicampeões mundiais de CSGO, que é aí o Counter-Strike Global Offensive, para quem parou no 1.6. É um novo jogo aí da nossa querida Valve, né? Que está nos devendo Half-Life 3, mas enfim... Eu gosto bastante sempre quando eu sempre falo isso, que eu gosto muito quando o brasileiro se dá bem em algum qualquer tipo de esporte, porque a gente já toma muita porrada, muito 7-1 na vida, e eu sempre comemoro bastante, até para esportes que eu não acompanho. O CSGO mesmo eu não acompanho, o cenário competitivo, mas foi uma notícia que chamou bastante atenção. Até que o Counter-Strike foi sempre um jogo bastante popular no Brasil, desde o lançamento dele, ou até quando a gente conseguiu uma popularização maior de acesso das pessoas à internet, que eu acredito que tenha sido entre 2004 e 2007, que o Brasil, né, começou a interagir, embora o Counter-Strike seja um jogo mais antigo, foi uma época em que o Brasil começou a interagir mais com a internet das coisas, vamos dizer assim, mas que ele foi um jogo sempre bastante popularizado aqui dentro do Brasil, e que eu particularmente fico bastante feliz de uma equipe brasileira ter levado esse campeonato, esse bicampeonato inclusive, né, e que isso mostra aí uma força, né, do Brasil mais uma vez dentro dos esportes, que a gente tá crescendo, né, aos poucos a gente tá crescendo e ganhando o nosso espaço e conquistando respeito nesse ambiente. É, eles queriam trazer alegria pro nosso povo e conseguiram. Exatamente, a gente tem um Davi Luiz que conseguiu aí, né? O nome dele é Coldzera. E ainda, ou entre outras notícias aí, tivemos o estúdio responsável por No Man's Sky postou uma foto que sugere que o jogo está pronto, agora só falta ser publicado, finalmente. O jogo, o No Man's Sky, ele vem com uma proposta nova. É um jogo que ele não tem exatamente um objetivo. Você é jogado dentro de um universo com um sistema solar, com uma nave, e seu objetivo é explorar os planetas. O jogo, só que esse sistema, ele é tão grande, mas tão grande, que os desenvolvedores deixam talvez até uma promessa de que, assim, você vai entrar num lugar aleatório, e se seu amigo entrar em outro lugar aleatório, é possível que vocês nem mesmo se encontrem. O hype desse jogo na internet tá grande. Muita gente, claro, já perdeu as esperanças, mas eu pessoalmente acho que... espero que esse jogo, pô, dê certo, porque, né? A gente só tem a ganhar quando as coisas dão certo, né? A gente só tem a ganhar quando as coisas dêem certo. E também aí... Vocês viram que ele pega só 6 gigas? É, isso é. Nossa, isso é muito bom, cara, porque. Ó, eu peguei aí com um brasileiro, esperei a Summer Sale na Steam. Finalmente comprei meu GTA V pra PC. E foram dois longos dias baixando 63 GB de conteúdo. Se o jogo for 10% disso, nossa, eu já fico feliz. Já vale minha compra já. Mas o No Man's Sky vai ser 880, né? Ou ele vai ser um puta jogo, ou ele vai ser uma decepção desgraçada. Porque a gente já teve vários jogos já que, com a mesma premissa de exploração, que lançavam depois expansões pra você explorar o planeta a pé e tudo mais. Só que depois de um tempo você via que era só uma repetição de planetas, uma vez que mudava uma textura ou outra. E uma vez que o jogo não tem uma proposta, não tem uma história, não tem algo a não ser explorar, não sei quanto tempo você pode durar, quanto tempo você não vai enjoar disso aí, entendeu? Ele tem que ser uma coisa muito, muito inovadora, uma coisa muito diferente, assim, pra chamar atenção, fora o design ou a própria proposta, porque não é mais novidade. Se for procurar na Steam, já tem jogo que faz a mesma coisa. Tem, já existe o Spore, por exemplo, que basicamente faz isso, só que ele tem o Spore, ele tem uma historinha dentro dele também. Eu esqueci, né? O Spore é como se fosse uma civilização, né? É diferente. E acho que pra fechar aí, que eu esqueci de colocar na pauta, o que deve ser meu jogo online gratuito aí, Warframe. A Digital Extremes, produtora do jogo, fez essa semana a Tenocon, a grande convenção que reúne sobre o jogo. O jogo tá, nas últimas semanas, tem recebido update em etapas. Sexta-feira passada caiu a segunda etapa e agora os desenvolvedores estão se preparando para a terceira e última do 19º update, The War Within, que colocará mais detalhes da história do jogo. Espera-se uma quest tão grande quanto a última que teve, que explodiu a mente de todos os jogadores. Como minha recomendação de jogo para fechar esse podcast, eu vou deixar aí como Warframe. Recomendação de série aí, eu vou deixar o Mr. Robot. De HQ, pô, faz muito tempo que eu não leio uma HQ. Que vocês recomendam aí pra finalizar esse podcast? iluminação. Tá saindo uma banca agora, o Punho de Ferro do Ed Brubaker com o Matt Fraction, que é sensacional, quem tiver a oportunidade de pegar. E correr atrás também, que tá saindo recentemente, foi a Torch. Tá saindo o segundo volume agora. Quem tiver a chance de pegar o Torch, não perde, porque é do caralho. Ok. Como recomendação minha de jogo, um que eu sou bastante entusiasta, que eu jogo bastante, que é gratuito online, que é um MOBA também, mas que ele segue uma linha diferente do Dota 2 e do League of Legends, que é o Smart. Ele é um MOBA em terceira pessoa, onde você interage com divindades e entidades de diversas mitologias, nórdica, grega, hindu, maia, e o sistema de jogo é de MOBA mesmo, onde tem as três rotas e a selva. É um jogo bastante legal, gratuito. No Brasil ele é distribuído pela Level Up Games, mas não se decepcione quanto a isso, tá? É um jogo legal. Bom, e é isso, estamos terminando aqui nosso primeiro Bunker 52. Eu espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos se você chegou até agora, muito obrigado por ter nos aguentado até agora. E é isso. Até mais. Também gostaria de deixar aqui, né, meu agradecimento ao Igor e ao Gustavo, que tiveram aí a disponibilidade de estar gravando hoje. E aos meus queridos ouvintes, eu gostaria de pedir que vocês deixassem sugestões de temas que a gente possa estar abordando, ou que vocês comentassem a respeito do episódio, coisas que vocês gostaram, assuntos que vocês acharam pertinentes, alguma coisa relevante ao que a gente mostrou aqui hoje. E, bom, da minha parte é isso também. Muito obrigado. Assim, não esqueçam, por favor, se vocês ouviram, por favor, deixem um feedback ali. Nem seja pra falar que tá uma merda, mas por favor, isso. Deixem feedback. Aí vocês falam de um nível de Supernatural a 10, como que a gente tá saindo, ok? Me dê dinheiro. Demônio Fox. Não assistam Arrow, só isso. Obrigado, tchau.